Daqui a pouco, aqui na Super, tem mais modão. Na hora de tomar aquela gelada ou preparar aquela festa, procure a Empório Bebidas e Conveniências. Atendimento de terça a quinta das 8 às 23 horas, sexta e sábado até a meia-noite. Locação de freezer, caixa térmica, mesas e cadeiras para evento. Avenida José Ferreira da Costa, 1976. Disque entregas 3247-1256. Empório Bebidas e Conveniências. Sua festa começa aqui. Soluções Imobiliárias Vitor Nepomuceno. Montamos o seu financiamento, vendas de casas, terrenos e financiamento bancário, assessoria no projeto da sua casa própria. E se você já possui terreno, nós auxiliamos na montagem do projeto. Avaliação de imóveis urbanos, rurais e avaliação judicial. Emitimos todos os documentos para escritura e contrato de compra e venda. Soluções Imobiliárias Vitor Nepomuceno. Avenida José Ferreira da Costa, número 995, Sala B, Centro. Telefone 67-981-99-0501. Supermercados Guanabara, o menor preço da cidade. Tem a carta verde, frutas, verduras, legumes, direto do produtor. Guanabara, dê uma passadinha lá. Em Costa Rica, uma empresa com tradição em fornecer o madeiramento para sua construção ou fazenda. A Madeireira Cantarelli atende toda a região, com preço baixo e qualidade. Telhas 366, arame, ferragens, fábrica de carrocerias, poste de eucalipto tratado com 10 anos de garantia e serviço de marcenaria em geral. Madeireira Cantarelli, tradição e qualidade que você já conhece. Rua Ambrosina Paz Coelho, 626, no centro de Costa Rica. Telefone 3247-1510 e o WhatsApp 99676-6602. Vetmano Produtos Agropecuário. Linha completa de medicamentos e vacinas, selaria, arames e telas, ferramentas e ferragens. Bebedouros australiano, mangueiras, roda d'água e peças originais Rockfer e hidroturbinas Beta. Sementes e herbicidas para pastagem. Rações para animais de grande e pequeno porte. Sal branco mineral e proteinados. RM Rações Mano, empresa do Grupo Mano produzindo qualidade. Atendimento qualificado e conta com assistência do médico veterinário Dr. Tales. Vet Mano, a parceira do pecuarista. Avenida José Ferreira da Costa, 1112, fone 3247-1133, fone 3247-1133. Sertanejo, os modões sertanejos de volta no seu rádio. De volta com o Super Sertanejo pra você hoje sem Sueli Pereira, viu? Porque minha amiga Sueli tá de férias e quem tá falando com você é G. Alisson Corrêa, tocando muita música boa, muita música legal, muito sertanejão, bom demais da conta, pra você curtir nessa noite maravilhosa de quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023. Agora 18 horas e 53 minutos, tem participação do ouvinte, quem tá participando comigo é a minha amiga Ana Cláudia. Minha amiga Ana Cláudia mandou aqui: oi, meu amigo G. Alisson, boa noite. Toca a música Ataíde Alexandre. Ataíde Alexandre, isso, você marcou pra mim. Música boa, viu? Música boa demais, música romântica. Vamos tocar assim, já tá aqui na playlist, viu? Um abraço pra você, Ana Cláudia. Continuando a sintonia, quem tá participando aqui comigo é meu amigo palmeirense, Antônio de Paula. Antônio de Paula sintonizado na Super. Fala comigo, Antônio, fala comigo. Cadê aqui, ó? Aí. Boa noite, Sueli. Toca pra nós aí, Tião Carreiro Pardinho, Catimbau. Opa, tocamos já. Que mais? Fala aí. Ô, Gélio, eu mandei pedir a música aí, mas se você não quer pôr o áudio, põe só a música. Não, pô. Tá beleza? Botei. Porque eu pus o fone de ouvido agora que eu comecei a escutar. E aí eu achei que era a Sueli, não era a Sueli. Então se você quiser, não quiser passar o áudio, não. Aí você toca sua música, beleza? Que isso, meu amigo, é que o áudio não tinha saído. Eu botei pra tocar aqui, o áudio não saiu. Eu falei, vou botar a música, não tem problema não. O importante é tocar o pedido do ouvinte, né? Mas Antônio Carlos, muito obrigado, viu? Obrigado por você participar aqui comigo. Continua sempre na sintonia e vamos tocar a música pra você. Vamos tocar a música pra você e pra todos os ouvintes aqui da Super, tá bom? Não é que eu quero tocar não, é porque na hora que eu apertei o botão aqui o áudio não saiu. Mas agora já saiu, já tocamos também. Música que você pediu, boa demais da conta. E tamo junto aqui no Super Sertanejo, tá bom? Agora 18 horas e 54 minutos, eu tenho um recado pra você. Eu tenho um recado pra você, meu amigo e minha amiga que está à procura de emprego. Tem vagas disponíveis no Grupo Paraná de Açougueiro Júnior, entregador pleno, operador de caixa, auxiliar de limpeza, fiscal de caixa. E para você poder participar e concorrer a essas vagas, é só você entrar no site do Grupo Paraná, www.gparaná.com.br, e cadastrar o seu currículo, tá bom? Ou se não, você pode vir durante o horário comercial aqui no escritório do Grupo Paraná, ao lado da Super FM, que daí você traz o seu currículo pra minha amiga Elionai, tá bom? Vamos tocar agora a música pedido aí do meu amigo Geraldo Teodoro, oferecimento pra Sueli Pereira, né? E pra todo mundo sintonizado aí na Super. Vamos de Canto da Terra, Canto da Terra, Rancheira Animada, né? Música boa, viu? Música boa demais. Ao vivo foi gravada essa música. Então vamos curtir Canto da Terra pra você curtir, Rancheira Animada. Aumenta o som porque tá na Super, tá bom demais. Com saudade! Duvido que vocês tivessem mais saudade do que nós, tá bom? Do tempo daqueles que não voltam mais, né? Como essa música aqui, ó, assim, ó. Já mandei engraxar minha bota e tirar o pó da aba do chapéu. É nessa noite que eu me desmancho, só volto depois que clarear o céu. Já combinei com a rapaziada, quando escurecer a gente está por lá. Hoje é dia de rever os amigos e tomar umas canhas e de namorar. Vem cá, menina, me dê sua mão, que nesse trancadão vamos a noite inteira. Não importa o que tiver tocando, polca, chamamé, se é short ou lancheira. O que importa é que essa festa é boa, enquanto o sol não sai, o baile não encerra. Melhor ainda é poder bailar, ouvindo o som gostoso do Canto da Terra. Amigos animados, muito caprichados, gostam da folia. O mais novo deles é o Taquara, que é irmão do tropeço, primo do Putia. Essa moçada é foge da raia, quando vê uma saia quase enlouquece. E a gente junto mistura na canha, e as moças se assanham e o chão estremece. Vem cá, menina, me dê sua mão, que nesse trancadão vamos a noite inteira. Não importa o que tiver tocando, bota chamamé, se é chote ou rancheira. O que importa é que essa festa é boa, quando o sol não sai, o baile não encerra. Melhor ainda é poder bailar, ouvindo o som gostoso do Canto da Terra. Alô aí, cordeiro! Thank you.

eu acordei pela manhã, tive vontade de apertá-la em meus braços. Só a saudade encontrei no seu lugar. Fui revivendo nosso amor passo a passo. Em pensamento eu ainda pude ver nossos encontros e a nossa primeira vez. Você tremendo, dizendo eu te amo, embaraçando-se na sua timidez. Você marcou demais, como marcou, me deu amor e paz, depois levou. Tento fingir que foi um sonho e que tudo acabou, mas é impossível. Sim, você marcou pra mim, mas é impossível. Sim, você marcou pra mim. A batida sertaneja, super sertanejo. Não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. O cabo da minha enxada era um cabo bacana, não era de guadambu, era de cana caiana. Um dia lá na roça me deu sede toda hora, chupei o cabo da enxada e joguei a enxada fora. Enxada que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. Corri atrás de uma onça preparando pra tirar. Do estado de São Paulo atravessou pro Paraná. A caça que eu atiro, eu juro que não escapa. A cartucha apanhou, eu peguei a onça no tapa. A cartucheira que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. Dinheiro que prestei pra um camarada, o sujeitinho sumiu, tem dinheiro e nem mais nada. Dinheiro emprestado é um grande perigo, a gente perde o dinheiro e também perde o amigo. Amigo que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. Fazenda do meu sogro faz divisa com a minha. Presente de casamento ele me deu, pois eu não tinha. Com esse casamento fiquei rico de repente. Casei com sua fazenda, trouxe a moça de presente. Casamento que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. Daqui a pouco, aqui na Super, tem mais modão! Na rádio do coração. Super FM. Penso em laboratório, pensou é São Camilo. Alto padrão de controle de qualidade. Realização de todos os tipos de exames. Resultado rápido, sim, com precisão. Bora, bora, laboratório é São Camilo. Bora, bora, bora, São Camilo é o ideal. Análise clínica em vacinas e medicina ocupacional. Alinhamento Vidigal, alinhamento de grande porte, alinhamento de chassis, alinhamento de eixo, correção de cambagem, balanceamento e desempenho de lateral, atendendo Costa Rica e toda a região. Alinhamento Vidigal, Rua Olesina Ribeiro de Menezes, 164, telefone 998973588. Nos finais de semana, 999310941, Marilda, 999911645, Vidigal, ou 996 8328 65, Fernando. Alinhamento Vidigal. Deixe o sol pagar a sua conta. Agora em Costa Rica, Átomo Energia Solar. Sistemas residenciais, comerciais, industriais e rurais, tudo de acordo com o seu consumo. Financiamos em até 86 vezes e até 120 dias para a primeira parcela. Projetos instalados e homologados. Ligue ou contate-nos pelo WhatsApp e peça o seu orçamento. 99665-1568 ou 99829-7830. Para mais informações, acesse o nosso site www.atomoenergiasolar.com.br e venha economizar com a gente. Átomo Energia Solar. 98,9, sempre um amigo no ar. Super FM. Super Sertanejo. Os modões sertanejos de volta no seu rádio. Muito bem, 19 horas e 13 minutos agora para você, sintonizado na Super FM 98,9, mais alegria no ar. Que bom que você tá comigo hoje, hein? Que bom que você está na sintonia da Super, porque tá rolando muita música boa, muita coisa legal para você curtir. Tem participação do ouvinte agora. Fala comigo, minha amiga Valdina Dias, sintonizada na Super. Fala comigo! Boa noite, Alex. Boa noite, querida. Oi, toca pra gente aí, se possível, saudade da minha terra. Opa. Ofereço pra Sueli, pro Baby. Bebê. Adelino Gomes, Marta Regina, Jota Silva e Geraldo Teodoro. Opa. E Azildo e Jonel. E a todos que estiver ouvindo e gostar da música. Perfeito. Pra você aí também. Pode deixar. Obrigado, minha amiga. Obrigado, Valdina. Vou oferecer para essa turma toda sintonizada na Super. E eu vou me despedindo de você, viu? Hoje um dia atípico, né? Hoje um dia diferente. Tô pegando o programa da Sueli hoje para poder substituí-la, né? Muita moda boa, muita música boa para você curtir. E eu vou me despedindo porque eu vou dar lugar a espaço, né? Pro padre, né? Poder fazer ali a sua pregação, poder levar vida, poder levar transformação para os lares, e logo em seguida tem jogão para você, transmitido diretamente aí da Rede Bandeirantes de Rádio, pelas ondas da Super FM 98,9. Tem jogo de Palmeiras e Corinthians para você, jogo do Campeonato Paulista, viu? Vamos transmitir daqui a pouquinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos atender o pedido da minha amiga Valdina. Se você pediu música aqui, tem muito pedido musical e ele não foi atendido hoje, eu peço desculpas para você, porque o programa hoje, ele tá reduzido, tá bom? Para que nós possamos aí hoje transmitir o jogo para você e transmitir também a palavra de Deus, que é o que eu vou chamar agora, né? Então agora vamos com a saideira, pedido da minha amiga Valdina Dias. Vamos de Chitãozinho e Chororó, Saudade da Minha Terra, participação de João Paulo e Daniel. E com essa música eu vou me despedindo. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela preferência, muito obrigado por estar aqui comigo nesse super sertanejo maravilhoso de hoje. Manda um abraço pra minha amiga Sueli. Descansa, Sueli, porque Sueli tá aí de férias, né? Que bom, merecidas férias pra minha amiga Sueli. Continua na Super, porque tem muita música legal, muita coisa boa para você curtir na programação da Super FM, após aí o padre e após aí o jogo de Corinthians e Palmeiras, tá bom? 19 horas e 15 minutos, tá na Super, tá bom demais!

YouTube, Padre Manzotti, o mundo inteiro. Mais uma vez, atenção, Quinta Eucarística, Jesus Eucarístico, livrai-nos do mal, livrai-nos da inveja, por intercessão de São Bento, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Filhos queridos, hoje começamos a novena. A novena reveste-nos, Senhor, da tua armadura. E agora juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus partiu com seus discípulos para um povoado de Cesareia de Filipe. E no caminho, perguntou: quem dizem os homens que eu sou? O que falam de mim? Como eles percebem a minha ação? Então eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista. Outros afirmam que és Elias. Outros ainda que és alguns dos profetas. Então Jesus fez uma segunda pergunta, pessoal, intransferível a eles, intransferível a nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vocês? A pergunta chega no teu ouvido e deve despertar uma resposta a partir do teu e do meu viver. Quem sou eu para você? Pedro respondeu: tu és o Messias. Tu és o Messias. Repita isso agora, nesta Quinta Eucarística, começando esta novena, reveste-nos com a tua armadura. Tu és o Messias, Senhor. Na minha vida, tu és o Salvador. Na minha vida, tu és o Senhor. Tu és o Salvador. Tu és o próprio Deus. Em seguida, Jesus começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer. Sim, é como que dizendo abertamente: eu sou o Messias. Mas como Messias, como enviado de Deus, eu serei rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei. Vou morrer, mas vou ressuscitar. O próprio evangelista Marcos diz que ele dizia isso abertamente, como que preparando os discípulos e ao mesmo tempo catequizando que ser o Messias não era um trono de glória, ser o Messias não era ter súditos, ser o Messias não era ser aclamado e aplaudido, mas era ser obediente ao Pai. Senhor, tu és o Messias. Tu és o Messias. E nesse momento, se apresente diante do Messias e diga: Senhor, nesta Quinta Eucarística, eu apresento as minhas doenças, as doenças daqueles que estão perto de mim. Tem alguém que está doente? Em Deus eu espero milagre, Senhor. Ajude esta pessoa a se levantar. Ao mesmo tempo, Senhor, reveste com a armadura aqueles que estão fragilizados, atacados, amedrontados, desprotegidos. Senhor Deus, eu creio em milagres. E você está na cozinha? Você está num puxadinho da casa onde está lavando roupa? Eu quero que você, nesse momento, Apresente, está com alguém na família com o que bebe. Mais um dia sem bebida ou ainda não aceita tratamento, não aceita ajuda. Tem um filho que está desmiolado, envolvido com drogas. Em Deus eu espero milagres, Senhor. Eu confio na graça, eu confio no teu amor, eu confio no teu poder. Em Deus eu espero milagres, Senhor. Amado Deus e Senhor, querido amado, eu te peço. Eu não quero ser como Pedro, em dizer: Senhor, eu não aceito isso, Pedro disse. E Jesus, em virtude de Pedro ter pensado tal qual, o mal, fugindo da obediência, fugindo da entrega, vai para longe, Satanás. Em Deus eu espero um milagre. Em Deus eu confio, Senhor. Filho, filha, você confia mesmo? Então abra teu coração, abra tua alma, e vamos, durante todo este programa, apresentar nossa vida na presença de Deus. Durante todo este programa, derramar a nossa vida na presença de Deus, como diz a música. Eu vou pro intervalo, eu volto já, volte comigo. Experiência de Deus. Oferecimento Farmácia Big Forte. Vamos combater o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Não deixe a água parada. Previna-se, use repelente todos os dias. Na farmácia Big Forte, você encontra uma grande variedade de marcas e repelentes com ótimos preços. Venha conferir nossas ofertas. Big Forte, atendimento segunda a sábado das 7 às 21 horas e domingo de 8 até o meio-dia. Big Delivery, 67-3247-1320. 99908-1320. Farmácia Big Forte. Big na economia, forte na qualidade. É tradição, é Big Forte. Se você for construir ou reformar, leve seu orçamento na AFS Elétrica. Seja qual for o tamanho de sua obra, a AFS Elétrica tem os melhores preços e melhores marcas. Agora com parcelamento em até 10 vezes no cartão. Mais facilidade para você, cliente. AFS Elétrica, da fiação até o padrão. AFS Elétrica, Rua Valdir Barbosa, 209. Próxima antiga Cooper Rica. Telefone 99614-4929 ou 99964-5050. Todo domingo, às 10h30 da manhã, você tem um encontro com Deus através do programa Fé. Apresentação: Pastor Leandro. Super FM 98,9. Costa Rica vai ganhar uma novidade que vai fazer a diferença no seu dia a dia. Economia e preço baixo mesmo, pertinho de você, com toda a comodidade, variedade, fácil localização e um atendimento todo especial. Aguarde, vem aí, uma mega novidade. Querido povo de Deus, escute esse testemunho que foi gravado ou foi mandado por WhatsApp, não importa, mas de alguém que pode dizer: em Deus eu espero um milagre, e o milagre aconteceu. Escute. Eu me chamo Nilva dos Santos, eu moro na Itália e a minha família mora no Paraná, em Ampere, no Paraná. Eu tenho uma graça para testemunhar. Em dezembro de 2022, no início de dezembro, a gente recebeu a notícia que a minha irmã poderia estar com câncer. Aí, certo, a gente ficou muito nervoso, a casa caiu, né, padre? Quando a gente recebe uma notícia assim. Aí todos nós se pegamos em oração, minha família. Eu já lhe acompanhava antes, né, sempre nas novenas e tudo. E na novena de Nossa Senhora de Lourdes agora, no oitavo dia, nós recebemos a confirmação que ela levou todos os exames em Beltrão. Sim. E pela honra e glória do Senhor, não deu nada, nada, nada nos exames dela. Amém. A minha família só tem a louvar e agradecer a Deus por isso. E como o padre fala, que graça alcançada, graça testemunhada. Louvado hoje eu estou aqui Deus. Para louvar e agradecer a Deus pela graça que nós recebemos, que a minha irmã não deu nada nos exames dela. Obrigado, Padre Ginaldo, a sua bênção, e eu sempre lhe acompanho. Eu moro aqui na Itália agora. Um abraço e fica com Deus. E um grande abraço, Nilva dos Santos, que está na Itália, certamente nos acompanha ou pelo aplicativo ou pelo YouTube Padre Manzotti. Aproveito para saudar a todos os brasileiros que nos acompanham por todos os países. São muitos os brasileiros que acompanham fora do Brasil: Itália, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra. E quando eu falo, eu conheço até algumas pessoas. E como elas acompanham? É o mundo inteiro acompanhando pelo aplicativo da obra Evangelizar é Preciso e pelo YouTube Padre Manzotti. Todos os dias, inclusive nas quintas eucarísticas, que é hoje, livrai-nos do mal, o mal da inveja. Não esqueça, às 19 horas, espero você. E você vai mandando as intenções no YouTube, em tempo real, o nome das pessoas. Diana, que a paz de Jesus esteja com você. Amém, Padre. Deus lhe abençoe e a bênção, Padre. Deus abençoe, filha. Você fala de onde? Natal, Rio Grande do Norte. Meu grande abraço a Natal. Como é que você me acompanha ali? Eu estou acompanhando pelo aplicativo, porque eu acho melhor. Tá bom, então meu abraço a todos que acompanham pelo aplicativo e pelo YouTube Padre Manzotti. Pois não, Diana? É, porque eu estou com uma filha de 14 anos internada, que teve um transtorno, certo? E ela está internada hoje já faz 18 dias, Padre. E como eu faço parte aqui tem de cura e libertação, certo? O senhor sabe, né, que existe o de cura e libertação. Então, já foi profetizado que minha filha precisa de um exorcista para poder ela melhorar, certo? E aqui em Natal não existe mais exorcista há 7 anos. Tá. Filha, eu, inclusive, escrevi 2 livros sobre isso, que foi o Batalha Espiritual e a Nova Batalha, e falei sobre o mal. E eu digo para você, Diana, eu acredito muito em cura e libertação. É um grupo muito importante, valiosíssimo na igreja, fruto da renovação carismática católica. Mas, Diana, temos que ter um pouco de discernimento. O que é o discernimento? O discernimento de que ela está num hospital psiquiátrico? É pediátrico, mas tem psiquiatra. Certo. Então, como que nós começamos uma coisa assim? Antes de falar de exorcismo, vamos falar de que, do ponto de vista espiritual, seria importante que um padre, e isso você vai encontrar, que esteja ao lado da sua filha para dar a unção dos enfermos. Você escutou? Escutei. Vamos gradativo. Quando a gente vai no médico, por mais que você esteja precisando de um antibiótico, a menos que o caso é gravíssimo, eles não vão pro antibiótico top. Estou falando português claro, você entendeu? Estou entendendo. Eles vão com uma medicação. Se não resolve, eles melhoram, toma a segunda dose de antibiótico. Na vida espiritual, a mesma coisa. Quem vai, e aqui por mais que foi profetizado, e eu não vou questionar isso, seria um padre indo dar unção dos enfermos, e ele vai ter discernimento na unção dos enfermos se é alguma coisa de possessão. Mas não vamos falar ainda de possessão. Isso, a igreja tem o seu próprio discernimento. Isso é o primeiro ponto para esclarecer isso. Segundo, confie nos médicos. Se você não confiar nos médicos, no tratamento que ela está recebendo, você vai ficar com a dúvida e pode passar essa dúvida para ela. Se foi diagnosticado e existe surto psiquiátrico por algum transtorno, uma falta de substância, uma deficiência no organismo de não produzir, segundo, pode ser um trauma, que isso quem vai descobrir não sou eu, não é você, tem que confiar no tratamento. Você entendeu, Diana? Entendi. Então, mas isso não quer dizer que você não vai pedir para que o padre capelão do hospital ou um padre próximo do hospital, porque geralmente tem um hospital tem capelão, estou falando a partir da nossa realidade. Se eu não sei. Tem, eles vão num padre lateral, num padre onde na circunscrição, do lado do hospital deve ter uma paróquia. Então o padre responde pela paróquia, é assim que funciona na igreja. Para ir dar unção dos enfermos à sua filha. E ele vai perceber, porque um padre é treinado para isso, se é uma questão psiquiátrica ou precisa de algo mais. Quanto ao fato de não ter exorcismo, talvez não se informou direito, porque toda diocese tem um padre nomeado exorcista, mas ele não vai no primeiro momento. Mas já me informei, não tem. Faz 7 anos que se aposentou o padre. Mas o bispo tem o poder. O bispo pode nomear algum, se for confirmado que é preciso. Não vamos dar uma... Eu vou dar um exemplo, desculpa, não é muito bom. Tudo bem, tudo bem. Você vai... Para matar uma formiga, você não pega um canhão. Com certeza. Vamos gradativo. Você entendeu? Entendi. Então pede uma unção... Mas eu queria muito que você confiasse no tratamento. Mas eu vou rezar acabei agora. Acabei de falar com o psiquiatra. Acabei de falar com o psiquiatra dela. E ele? E ele falou que era um pouco lento mesmo. Ela agora já se alimenta. Olha. Que ela não se alimentava. Certo. E ela falava muito palavrões, que coisas que aí a gente, na minha família, existe mais para lá, mas entre eu filha, e mas ela, não. Palavrões aprende na escola, palavrões aprende dos amigos, palavrões aprende na internet. Verdade. E o falar palavrões não é o único, não é o indício de uma possessão. Possessão certo. É raríssimo que acontece. Certo. Eu não estou desmerecendo a revelação. Eu estou dizendo, pedindo prudência. Estou entendendo. Vamos rezar agora? Vamos. Senhor, em Deus eu espero um milagre. Senhor, em Deus eu espero um milagre. Eu peço um milagre, Jesus. Eu peço um milagre, Jesus. Para minha filha. Para minha filha, Maria Eduarda. Curai-a, Jesus. Curai-a, Jesus. Na vida psiquiátrica. Na vida psiquiátrica. Na vida emocional. Na vida emocional. E na vida espiritual. E na vida espiritual. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Eu vou para o intervalo e volto. Experiência de Deus. Oferecimento Farmácia Big Forte. É Big, é Forte. Farmácias Big Forte. Vamos combater o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Não deixe a água parada. Previna-se. Use repelente todos os dias. Na farmácia Big Forte, você encontra uma grande variedade de marcas e repelentes com ótimos preços. Venha conferir nossas ofertas. Big Forte, atendimento segunda a sábado das 7 às 21 horas e domingo de 8 até o meio-dia. Big Delivery, 67-3247-1320. 99908-1320. Farmácia Big Forte. Big na economia, forte na qualidade. É tradição, é Big Forte. Super FM. DEC, a sua conveniência BR Mania informa a hora certa. DEC Conveniência é BR Mania. Lanches, comidas rápidas, bebidas, hamburgueria e muito mais. Seja para agitar com os amigos ou para dar uma pausa na correria, a DEC Conveniência BR Mania oferece momentos agradáveis com deliciosas opções para o seu dia a dia. DEC Conveniência BR Mania, a conveniência do Posto Ferrato, Avenida José Ferreira da Costa, 984. Deixe o sol pagar a sua conta. Agora em Costa Rica, Átomo Energia Solar. Sistemas residenciais residenciais, comerciais, industriais e rurais, tudo de acordo com o seu consumo. Financiamos em até 86 vezes e até 120 dias para a primeira parcela. Projetos instalados e homologados. Ligue ou contate-nos pelo WhatsApp e peça o seu orçamento. 99665-1568 ou 99829-7830. Para mais informações, acesse o nosso site www.atomoenergiasolar.com.br e venha economizar com a gente. Átomo Energia Solar. Tem novidade chegando em Costa Rica, com ótima localização, preço baixo e economia para fazer melhor a sua vida. A cidade tava merecendo esse presente e o seu bolso também. Vem aí, uma mega novidade. Aguarde! Filhos queridos, nós vamos para a leitura orante de Provérbios 16, que é o capítulo 6, o versículo. Mas eu queria lembrar, e da ação de São José? Ah, que devoção que eu tenho a São José. Tanto que muito breve, eu digo março, nós vamos fazer a novena de São José e o cordão de São José, se prepare. Por ora, exatamente pela devoção de São José, nós mandamos um panfleto. Um panfleto, se você puder indicar 3 novos associados. 3, 2, 1. Você fecha e manda pelo correio. Prefere não? Tá o QR Code. Indique alguém. Você prefere falar? 41-3221-6060. Assim que a primeira pessoa que você indicar fizer a doação, você vai receber uma linda dezena. Você está vendo ali uma dezena lindíssima de São José dormindo, intercedendo. São José, quando a gente coloca ele na causa, não tem erro. Por isso que eu digo, a São José rogou, São José providenciou. Ó glorioso São José! Sob a leitura orante, escute o que as pessoas têm falado. Aqui quem fala é o José Adson Alves Silva, conhecido mais como Zezinho, aqui do bairro Mudubim, Fortaleza, Ceará. Escuto pela rádio 88.9 Jangadeiro. E deixar meu testemunho, padre, sobre a leitura orante de Provérbios, do dia 6/2/2023, na experiência de Deus. Me tocou demais, padre. Estou aprendendo muito com os ensinamentos do Senhor. Aprendendo demais. Estou amando Provérbios. Essa leitura orante é demais. Obrigado por tudo. Que Deus, Jesus, Todo Santo e Santo abençoe você, toda a sua equipe e todos os nossos irmãos e irmãs do mundo inteiro. Fica com Deus, Padre. Meu abraço, José. Mas antes, já comento do José. Eu gostaria de saudar e dizer, eu falei com a Diana, espero tê-la ajudado, viu, Diana? De Natal, Rio Grande do Norte. Ela diz acompanhar pelo aplicativo. Mas nós temos lá quem nos transmite. A Rádio 98.9 FM. Minha saudação a Felinto Rodrigues Filho. Também nos transmite a Rádio FM 87.9, aqui no Neto. Minha saudação ao querido arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha, de Natal, Rio Grande do Norte. E quem deu agora uma partilha sobre a leitura orante foi o José, de Fortaleza. Meu abraço, Ceará. Onde... quem nos transmite a Shalom, Padre Antônio Furtado, Dom Bosco FM 96.1, Padre Mauro e Rádio Jangadeiro FM 88.9, Ciro Tomás, nossos grandes parceiros, Sistema Jangadeiro, sempre no evangelizar é preciso. Minha saudação ao arcebispo Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, aos auxiliares e toda a arquidiocese de Fortaleza. Gente, Bíblia aberta. Cartilha de oração. Bíblia Sagrada, palavra de Deus. É Deus. Provérbios 16. Aos filhos seus. Você lembra de ontem? Só vou no 3 para seguir. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Versículo 5. O Senhor detesta os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. Quem é bom e fiel? Bom e fiel. Escute isso aqui. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado. E quem teme o Senhor escapa do mal. Por que que o Senhor parou, padre? Que o Senhor viu ali? Pecadores todos somos. Pela nossa natureza, pela nossa fragilidade, sermos feitos de pó, um dia vamos errar. Não é que a gente deseja o erro, não é que a gente deseja o pecado. Paulo vai dizer: sei o que quero, sei o que devo fazer, mas infelizmente faço o que não quero. Mas quem é bom, quem é fiel, recebe o perdão. Você entende a diferença entre alguém? Veja, na teologia da igreja, no caminho espiritual, qual que é o grande problema? Alguém que, vendo pecado, que vê uma coisa errada, que vê uma maldade, e ela decide viver no erro. Eu sei que é uma linha tênue. Alguém que decide: eu vou me tornar um traficante. Sabe que é errado. Eu vou me tornar um ladrão. Eu sei, agora na linguagem do Papa Francisco, que fuxico é errado, mas eu gosto e continuarei sendo um caluniador. Gosto e continuarei sendo um fuxiqueiro. Sei que o adultério é um erro e decido viver no adultério. Agora, quem é bom e fiel pode até escorregar, mas ele sabe do erro que cometeu, vai se arrepender. E quem é bom no coração, bom nas atitudes, Deus perdoa os pecados. Não sei se me fiz entender, mas é tão importante isso. É tão importante compreender que Deus perdoa sempre, mas tem que ter o arrependimento. Se nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco, escuta essa, sobre ser bom, tem a ver como ser bom. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. Escuta isso, gente. Isso é contrário a tudo que a gente escuta no mundo. Isso vai contra tudo aquilo que nos instigam. Ser honesto e até ter pouco dinheiro, pouco recurso, é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. Isso vale hoje, e é algo que, volto a dizer, a gente não escuta as pessoas falarem. Agora veja como o versículo 9 vai repetir algo lá em cima. A pessoa faz seus planos, mas quem dirige a vida é Deus, o Senhor. E bem pertinho, né? Bem pertinho, poucos versículos. A pessoa tem seus planos, faz seus planos, mas quem dirige a vida é Deus. Então, Senhor, eu vou fazer meus planos, mas eu vou fazer de tal forma que eu sei que a última palavra é a sua. Assim eu quero viver. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volta comigo. Experiência de Deus. Oferecimento Farmácia Big Forte. É Big, é Forte. Farmácias Big Forte. Vamos combater o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Não deixe água parada. Previna-se. Use repelente todos os dias. Na Farmácia Big Forte, você encontra uma grande variedade de marcas e repelentes com ótimos preços. Venha conferir nossas ofertas. Big Forte, atendimento segunda a sábado das 7 às 21 horas e domingo de 8 até o meio-dia. Big Delivery, 67-3247-1320. 99908-1320. Farmácia Big Forte. Big na economia, forte na qualidade. É tradição, é Big Forte. Paramac, parafusos e máquinas, macaco hidráulico e material de segurança no trabalho, ferragens em geral, barras rosqueadas, compressores Japerini, máquinas de solda Bauner, correias industriais, material de higienização veicular, mangueiras de irrigação e jardinagem, toda loja em 10 vezes sem juros. A Paramac atende aos domingos e feriados. Faça o seu orçamento. Paramac, Avenida José Ferreira da Costa, 2380, telefone 3247-5070 e WhatsApp 99664-5771. Atenção pecuarista e agricultores, a loja Risco Zero agora tem fertilizantes, sementes de grãos e pastagens. Faça um orçamento e garanta já o melhor produto para sua pastagem ou lavoura. Risco Zero, uma loja completa. Avenida José Ferreira da Costa, antigo HSBC. Telefone 3247-3509. Império das Ervas. Erva de tereré e chimarrão é aqui. Acessórios, bombas e cuias. Império. Cigarros palheiro e fumo. Para você desfrutar do melhor tabaco. Império das Ervas. Aqui na Avenida José Ferreira da Costa, 1325. Atendimento das 8 da manhã às 22 horas. Telefone 99995-0320. Em Costa Rica, Tornearia Vidigal. Serviço de torno e solda em geral. Um serviço rápido e de qualidade. Venha fazer um orçamento e comprovar os melhores preços no serviço. Tornearia Vidigal, Rua João Bispo de Carvalho, 875. Telefone 3247-5162 ou 999-310941. Marilda, 99991-1645 Vidigal ou 99683-2865 Fernando. Quanto aprendizado em provérbios, né? Você sabe que provérbios me instigou a escrever este livro. Nunca foi segredo. Ainda é pré-venda nos produtos que evangelizam.com.br. Pelo que eu sei, já está quase chegando e não sei quando nas livrarias em todo o Brasil. Mas o que eu quero dizer, está em pré-lançamento nos produtos que evangelizam. Padre, para quem for num retiro vai ter? Vai ter sim. Por que que você escreveu nunca foi segredo? Sabe por quê? Às vezes a gente se pergunta, puxa, mas tem tanta coisa na Bíblia que eu não sabia que tinha. Por isso que eu falei nunca foi segredo. Por exemplo, nunca foi segredo como, aqui ó, como lidar com a temperança e obter o autodomínio. Esse livro eu defino de duas formas, tem mais, aos poucos eu vou definindo o que vem. Uma é um manual de sobrevivência para a vida a partir da palavra de Deus. Então, veja aqui, autodomínio, e vem toda uma explicação como obter. E é claro, como faz parte, já é nosso, cura das feridas emocionais. Fortes orações, sempre acompanhando de momento em momento, porque não é só saber, é internalizar, é tomar consciência da palavra para sermos pessoas novas, diferentes em Deus. Por isso as orações. Provérbios foi o grande instigador de tudo isso. Líria, que a paz de Jesus esteja com você. Tô bem, estou, padre. Deus abençoe, minha querida. Você fala de onde? Trindade, Goiás. Opa, meu abraço à Trindade, meu grande carinho e estima por essa região. Diga lá, minha filha. Ô, padre, eu tô tão emocionada, eu tô arrepiada aqui de estar falando com o senhor, tá? Como é que você me acompanha aí em Trindade? Eu acompanho o senhor pelo aplicativo e pela TV Evangelizar. Opa, então a Parabólica, que chega o Brasil inteiro, é verdade, muita gente Isso. acompanha, né? Parabólica Isso. Digital e pelo aplicativo. Diga, Líria. Olha, padre... É o seguinte, eu sei que Oi. Não pode falar muito, mas eu vou tentar ser rápida. Tá bom. Ah, tem 2 anos e 4 meses que eu vivo uma dor que não tem cura. Eu perdi meu filho, padre, meu filho tão saudável, meu filho com 15 anos, meu filho que olhava as irmãzinhas dele para mim trabalhar, meu filho nunca foi doente e de repente meu filho adoeceu, padre. Ele deu uma leucemia, ele ficou internado, foram 25 dias de luta, mas aí, padre, ele me mandou um áudio falando pra mim que ele ia receber a alta, eu tava arrumando a casa, arrumando o trem, comprando tudo novo pra esperar meu filho deu uma infecção no hospital, padre. Oh, Deus. E isso aí arrebenta a gente, assim, ó, a gente não consegue superar essa dor. Primeiro, meus sentimentos pela perda do seu filho. Você pode me dizer o nome dele que eu quero colocar em oração? É Mateus Felipe Rodrigues. Só um minutinho. Mateus Felipe Rodrigues. Isso. E foi fulminante, né? Porque 15 foi, dias... 15, foi quanto, fulminante, padre. Com 15 anos. E 15 apareceu, anos. Foi internado, deu uma infecção, quer dizer, deu algo a mais e ele veio a Isso. falecer. Isso, após a terceira quimioterapia, ele pegou essa infecção no hospital. O pai Entendi. Dele estava com ele, né? Que eu tenho 2 menininhas, uma de 9 e uma de 10. Entendi. Na época, uma tinha 7 e a outra 8. E eu tive que vir embora cuidar das meninas. Então eu fico me culpando. Será, meu Deus, se eu estivesse lá, meu filho tinha ido embora? Filha, será? Entendeu? Eu fico assim, sabe, padre? Primeira... É tanta coisa. Eu entendo. Vamos, primeira coisa, desmantelar isso. Esse sentimento de culpa não é bom. Posso lhe garantir, se você perguntar para qualquer médico, eles vão te dizer, você estar lá não em nada mudar o quadro clínico dele. Ele não, olha, ele estava com o pai, você entendeu? Uhum. O quadro, eu tenho certeza que o que fizeram tudo que era possível. Então, não se culpe, não coloque essas coisas na tua cabeça... que ele, não é isso que ia fazer com que ele vivesse. Ele estava com o pai, é um amor também. E você tinha que cuidar de outras 2 crianças. Então, esse sentimento, esse sentimento de culpa, Líria, não é de Deus. Certo. Não cultive isso. Eu sei que vem, e vem. Mas quando vir esse sentimento, você foge dele, porque o pensamento, ele é involuntário, mas ficar no pensamento é uma decisão nossa. O sentimento também. Segundo, filha, é uma dor que não passa, mas eu não estou tirando a tua dor, mas eu apenas estou dizendo, você vai aprender a lidar com a ausência dele. E a partir do momento que você se focar, são 2 meninas, 2 meninos que ficaram? 2 meninas, a Lara e a Luna. Quando você se focar na Lara e Luna... Isso. Você vai sentir falta. Vai doer. mas não tanto. Então, tem que ter um pouco de paciência, viver esse luto, o viver esse... Padre, oi. Deixa eu falar pro senhor, ele era devoto de Santos Reis, meu filho era de um menino de Deus, o senhor precisa de ver ele lá na caminha do hospital, com o tercinho do lado e a camisa de Santos Reis do lado, um menino de 15 anos, eu padre. Entendo, é triste, é inadmissível, mas, minha querida, você sabe? Então, onde que ele pode estar? Está com Deus, então, que me fortalece. É isso, filho. Ele está fazendo uma grande festa de Santo Reis com Deus. Amém. Não eu é isso? Eu posso pedir oração, senhor, antes pode. De desligar? Pode. Olha, eu quero pedir oração. E outra coisa, padre, eu nunca perdi a fé. Amém. Sabe? Eu passo cada tribulação na minha vida, mas eu nunca perdi a fé em Deus. Eu sou uma pessoa que eu sou uma pobre e feliz, porque eu tenho Deus na minha vida. Oh, eu Deus. Tenho um coração muito bom. Você falou... O seu testemunho agora foi o melhor sermão que alguém podia dar, que eu podia dar. Deus, sou feliz, uma pobre tá? feliz porque tenho Deus. Pode fazer o seu pedido de oração, filha. Eu quero pedir oração para minha mãe, Mariana, que ouve o senhor, que ela que me evangelizou. Meu abraço, tá? Dona Mariana. Nossa senhora, é tão feliz. A minha tia, que é como uma mãe para mim, a Nívia de Palmeiras de Goiás. Como é que é o nome da tia? É a Nívia. A Ni? É, a Nívia. A é Nívia. Diferente. Tá, tudo a bem. Ela também é uma devota do senhor, assim, que o joelhinho dela é roxo de tanto ela rezar, viu, padre? Amém. Eu quero pedir oração para ela e pro meu tio, que ele vive uma depressão. É o Carmo, é o marido dela. Tá bom. Tá? E oração para minha família, padre. Nossa, eu fiquei tão feliz de ter que falado bom. Com o senhor. Fico foi feliz. Meu presente. Nossa. Fico feliz de poder acalentar um pouco o seu coração. E vou levar no altar do senhor. Meu grande abraço, Líria de Trindade, Goiás. Acompanha pela parabólica minha saudação a Dom João Justino Medeiros, da Arquidiocese de Goiânia, Goiás. Escute esse testemunho bem rapidinho, por favor. Sua bênção, Padre Manoel. Deus abençoe. Quinta-feira passada, recebi uma graça muito grande, porque estava para tirar a minha vida. Quando eu liguei a televisão, o senhor estava falando na partilha de inventário. E com aquela cura daquele médico, daquela menina, eu fiquei muito emocionada, Padre. Eu estava sem de tirar a minha vida, porque eu estou sendo caluniada, Padre. Estou sendo difamada. Estou com muita depressão, muita tristeza, muita solidão. Por favor, me ajude. Não deixe eu cair na tentação, não, padre. Não deixe eu tirar minha vida e nem entrar na justiça. É família brigando, guerreando por causa de herança. Perdão, padre. Não gosto, não quero falar meu nome. Deus te abençoe. Muito obrigada. Eu vou para o intervalo e eu volto comentando. Eu volto já, volte comigo. Experiência de Deus. Oferecimento Farmácia Big Forte. É Big, é Forte, Farmácias Big Forte. Vamos combater o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Não deixe água parada. Previna-se, use repelente todos os dias. Na Farmácia Big Forte, você encontra uma grande variedade de marcas e repelentes com ótimos preços. Venha conferir nossas ofertas. Big Forte, atendimento segunda a sábado das 7 às 21 horas e domingo de 8 até o meio-dia. Big Delivery, 67-3247-1320. 99908-1320. Farmácia Big Forte. Big na economia, forte na qualidade. É tradição, é Big Forte. Agora na Super FM Boletim Agrícola, oferecimento Pirâmide Agrícola. Tudo que o homem do campo precisa saber. Olá, amigo produtor, a partir de agora mais informações do campo aqui na sua rádio. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve alta de 0,01% e é negociada hoje a R$86,87. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$85. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$70. Em Erechim, no Rio Grande do Sul, o preço à vista é de R$94. Vale lembrar que esses valores são repassados através de consulta feita pelo canal Rural e CPEA, podendo variar de acordo com cada localidade do país. Daqui a pouquinho voltaremos com mais informações do campo. Pirâmide Agrícola, comércio e representação de insumos agrícolas em geral. Linha especial de nutrição Agripom, adjuvantes e nutrição foliar. O melhor em tecnologia de aplicação na soja, milho, algodão e cana-de-açúcar. Sua safra completa é na Pirâmide Agrícola. Produtos tecnológicos e especiais para sua lavoura com qualidade e produtividade. Em Chapadão do Sul, Costa Rica e Paraíso das Águas. Contato 999-64-1928. Ou 999-23-0343. Pirâmide Agrícola, seu parceiro ideal na produtividade. Na Barateira Tintas você encontra a cor dos seus sonhos para a sua casa. Temos ainda efeito cimento queimado, pedras naturais, cristais, grafiato e muito mais em revestimento. Aproveite as ofertas do mês. Tinta piso coral R$319,99. Tinta coral rende muito R$389,99. Massa corrida 20 quilos Rio Crio R$38. Ofertas até durarem o estoque. Pensou em tinta automotiva? Pensou Barateira Tintas. Temos a tinta automotiva pronta e fazemos a tinta da cor do seu carro, caminhão ou máquina agrícola. Tudo para polimento e estética do seu automóvel. A Barateira Tintas, Avenida José Ferreira da Costa, 840. Telefone 3247-1972. Gente, eu escutei a partilha da filha de Deus. Você percebia pela voz pesada, cansada. Mas, filha, o que eu vou te dizer para começar: se matar não é resolver o problema. Você vai fazer para tirar uma dor, briga na família, você disse, por posses. Mas você vai arrumar um problema muito maior para você, porque você é eterna. Eu sou eterno. E eu tenho certeza que o que você quer, depois da morte, é um descanso com Deus. É alegria, felicidade, a gente já sofre tanto nessa vida. Então, filha, na certeza do que vem depois, se matar não é a solução. É uma decisão imediata, mas não resolve. De alguma forma, filha, que bom que a oração, a quinta eucarística, e hoje eu espero você, filha de Deus, que falou comigo às 19 horas, mas se você puder, se afaste dos problemas. Está te fazendo mal esse problema de família? Se afaste deles. Tenha coragem de dizer: eu não quero viver isso. São problemas de posses, que vão-se os anéis e fiquem os dedos. Quem está agindo mal, colherá o mal. Diga para a família: eu não quero sofrer com isso. Eu estou no meu limite. E se poupe disso. Mas rezarei mesmo sabendo o seu nome, por você, no seu anonimato. Filhos queridos, hoje é aniversário de Dom Onésimo Alberton, da Diocese de Rio do Sul, Santa Catarina. Dom Wilson Basso, da Diocese de Imperatriz, Maranhão. Rádio 104 FM, Alta Floresta do Oeste, Rondônia. Rádio Cultura Católica AM, 1550. Ituverava, São Paulo. E hoje é aniversário de Mateus, a filho da Renata e do Pedro. Muitas orações e bênçãos a você, meu filho. Meu sobrinho, né? Por favor. Gente, faltam 9 dias para o Retiro Nacional Evangelizar é Preciso. É semana que vem, sábado e domingo. Há vagas. Você quer fazer? Últimas vagas. Você pode entrar em contato conosco, 41-3221-6060. Se você quiser, pode vir na recepção da obra Evangelizar, nos produtos que evangelizam Fortaleza. Você pode ligar 41-3221-6060. Vai lá, faz a sua inscrição. E já começo a dizer: nada como estar presencial, nada como estar presente ali. Depois de 2 anos sem fazer presencial, você está vendo imagens, é forte, emocionante, é entusiasmante, e nós teremos adoração, palestras, missa, e teremos um elemento a mais. Você vai poder participar presencialmente da gravação de 2 clipes que vão marcar para sempre. Tenho certeza que você vai gostar. Tudo isso presencialmente no Retiro Nacional. Vai ser transmitido, padre, mas isso é um outro assunto. Filhos queridos, vamos rezar? Vamos juntos? Na novena, reveste-nos da tua armadura, Senhor. Rezemos. Pai Celeste, eu agora pela fé clamo a proteção da vossa armadura para que possa permanecer firme contra Satanás e todo o seu exército. E em nome de Jesus, vencê-lo. Toma a vossa verdade contra as mentiras e erros do inimigo astucioso. Toma a vossa justiça para vencer os maus pensamentos e as acusações de Satanás. Repita isso, se escolou, maus pensamentos. Então reveste-me da armadura, só comentando, não faço isso durante a oração. Tem pensamento ruim que vem. Então a gente pede, Senhor, repete comigo. Toma a vossa verdade contra as mentiras, erros do inimigo astucioso. Toma a vossa justiça para vencer os maus pensamentos e as acusações de Satanás. Acusações de Satanás, um exemplo: sentimento de culpa. É uma acusação de Satanás. Toma o equipamento do evangelho, da paz, e deixo a segurança e os confortos da vida para combater o inimigo. E acima de tudo, toma a vossa verdade para barrar o caminho da minha alma às dúvidas e incredulidades. Toma a vossa salvação e confio em vós para proteger o meu corpo e minha alma contra os ataques de Satanás. Toma a vossa palavra e peço para que o Espírito Santo me capacite a usá-la eficazmente contra o inimigo, a cortar toda a escravidão, a libertar todo o cativo de Satanás no poderoso nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Repita comigo agora: revisto-me desta armadura, vivendo e rezando em completa dependência de ti, bendito Espírito Santo. De novo: revisto-me dessa armadura, vivendo e rezando em completa dependência de ti, bendito Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, os remédios. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As imagens de quinta passada era: livrai-nos do mal, por intercessão de Nossa Senhora, de São Bento, da enfermidade, da doença. E essas são as imagens, você pode ainda assistir. Hoje, espero você às 19 horas. Livrai-me do mal, da inveja. Evangelizar é preciso. Produtos e serviços inovadores. Escutar e compreender as necessidades do campo. Terra Verde e Adamar, uma parceria que protege a sua lavoura. As melhores soluções para a sua produtividade. Em Chapadão do Sul, Terra Verde cuidando da sua lavoura. Representante exclusivo dos produtos Adamar. Terra Verde e Adamar, atendendo Costa Rica e região. Avenida 2, 635, em Chapadão do Sul. Telefone 3562-1136. Terra Verde e Adamar, a confiança do homem do campo. Atenção, doideira total na Princesinha Papelaria. A Fernanda viajou e a gerente endoidou. Tá vendendo todo o estoque de material escolar e mochilas e até 18 vezes sem juros. E ainda vai sortear 2 iPhones 12. A Princesinha Papelaria está vendendo todo o estoque em 18 vezes sem nada de juros. Na Avenida José Ferreira da Costa, 647. Fone 3247-1515 ou então 99965-3278. A MS Visão está em Costa Rica. Agora você tem em sua cidade os melhores especialistas da clínica referência em oftalmologia do Mato Grosso do Sul. A MS Visão tem profissionais especializados com formação internacional. Visão cansada, embaçada ou com alguma dificuldade de enxergar? Agende agora mesmo sua consulta na MS Visão. Aceitamos CACEMES, PACS e mais 17 convênios. Ligue e agende agora mesmo. 4042-9983. Repetindo, 4042-9983. Hoje eu tô solteiro, quero provocar. Hoje eu vou com tudo, vou beijar, vou agarrar. A festa bombando, deixa acontecer. A turma dançando, só no baraberê. Chegando a sexta-feira, esquenta com a galera. A serva bem gelada, manda mais uma rodada. Mulher de mini sai, os homens doido pra pegar. Bora, partiu pra festa, o trem aqui não vai prestar. Chegando a sexta-feira, esquenta com a galera. Serva bem gelada, manda mais uma rodada. Mulher de mini sai, os homens doido pra pegar. Bora, partiu pra festa, o trem aqui não vai prestar. Oh, o trem aqui não vai prestar. De qualidade. Por ataque pro esquerdo, tenta Lucas Barbosa, jogada no ataque, já colado com o jogo aqui do ABC, tem Corinthians, Palmeiras, vem Ulisses Costa, terminando aqui, vamos direto para Neoquímica Arena, recuada a bola no meio campo do Santos, volta a bola, tenta Dodi, Joaquim para Maicon, aqui do meio campo, domina, mas não cruza na grande área, a bola, vira para direita essa bola, para Natan, dá a primeira finta, já recua, dá para Maicon, domina pela meia direita, cercado, marcado, de volta ao passe com Natan, na linha de fundo, sai do Zé Hugo, devolve a bola, para Maicon de novo, torcedor embaixo. A Elo MS convida para o 44º leilão virtual Elo MS, dia 9 de fevereiro, quinta-feira, lotes 100% filmados a partir das 17 horas, na Acricã em Camapuã. Animais pesados individualmente, não perca tempo, inscreva seu lote e agende sua filmagem. Informações e cadastro para lances e lotes, 996450728 com Vitor Ferreira, 999967864 com Fernando Reynoso, 999429945 no escritório. Transmissão Rural Play e Elo MS Leilões Rurais. www.elomsleilõesrurais.com.br. Realização Elo MS Leilões Rurais, onde respeito, transparência e bons negócios se encontram. Atenção, amigo cliente. Você que está construindo ou reformando e precisa do melhor preço. Chegou em Costa Rica a JW Materiais de Construção. Contamos com a loja completa, que vai do básico ao acabamento, com as melhores marcas e as mais diversas opções. Tudo isso você encontra na JW Materiais de Construção. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossa loja e nossas condições. Estamos localizados na Avenida José Ferreira da Costa, 181, em frente à Praça Central. Telefones 3247-1294 e 99999-1294. JW Materiais de Construção, sua melhor opção para construção ou reforma. Vem pra cá! Dia a dia da vida da gente, tanta coisa acontece tão normal. Coisa bonita, coisa esquisita, coisa do bem, coisa do mal. E a galera fofoqueira tá olhando, com a língua coçando, querendo meter. Não pode falar, não pode falar, eu tô sabendo, mas não vou falar. Não pode falar, não pode falar, eu sei de tudo, mas não vou falar. Minha vizinha, gente boa, muito boa. Marido dela, cabra macho, topetudo. Bate no peito, se achando gostosão. Ele é o bom, só ele sabe de tudo. Vai viajar, a mulher dele faz a festa, enfeitando a sua testa. Esse cara é um chique. Não pode falar, não pode falar, eu tô sabendo, mas não vou falar. Não pode falar, não pode falar, eu sei de tudo, mas não vou falar. É, parceiro, se nós contasse tudo que nós sabem, dava um filme e dos bons, hein? Mas nós não pode falar, né? Tem um amigo, boa pinta demais. Mulher bonita, quer ficar do seu lado. Conta vantagem, tem fama de garanhão. Fica no meio olhando desconfiado. Mas a galera sabe bem o que ele faz. Gosta de andar pra trás, esse cara é lixo. Não pode falar, não pode falar, eu tô sabendo, mas não vou falar. Não pode falar, não pode falar, eu sei de tudo, mas não vou falar. Não pode falar, não pode falar, eu tô sabendo, mas não vou falar. Não pode falar, não pode falar, eu sei de tudo, mas não vou falar. Ô Matheus, conta aí, filho. Não, pode falar. Rapaz, o povo quer saber. Isso dá processo. É, não pode falar. Perdi meu grande amor e estou dormindo só. Já caí na folia, amanheci no forró. Enchi a cara de cana e na saudade dei um nó. Eu tô doidão, coração chonado por esta mulher. Estou machucado, eu tô doidão, coração chonado por esta mulher. Vida embriagado. Meu coração tá doendo, doendo de fazer dó. Perdi meu grande amor e estou dormindo só. Já caí na folia, amanheci no forró. Enchi a cara de cana e na saudade dei um nó. Eu tô doidão, coração chonado por esta mulher. Estou machucado, eu tô doidão, coração chonado por esta mulher. Vivo embriagado. Eu bebo, ninguém tem nada com isso, problema meu. Fecha a caixa. partido. O que eu faço pra entender? É mentira você não querer se envolver, pensando em sofrer. Porque meu jeito de fazer vai enlouquecer. Você vai amar, oh, oh, você vai adorar, oh, oh, bom, bom será. Quando eu te levar um tanto misturinho, aí vou te provar. Bom, bom vai ser. Quando você perceber esse jeito gostoso, só eu que sei fazer. Bom, bom será. Quando eu te levar um tanto misturinho, aí vou te provar. Bom, bom vai ser. Você perceber esse jeito gostoso, só eu que sei fazer. Você curtiu. O que eu faço pra entender? É mentira você não querer se envolver, pensando em sofrer. Porque meu jeito de fazer vai enlouquecer. Oh, oh, sei que você vai gostar. Oh, oh, sei que você vai amar. Oh, oh, você vai adorar. Oh, oh, bom, bom será. Te levar um tanto misturinho, aí vou te provar. Bom, bom vai ser. Quando você perceber esse jeito gostoso, só eu que sei fazer. Bom, bom será. Quando eu te levar um tanto misturinho, aí vou te provar. Bom, bom vai ser. Quando você perceber esse jeito gostoso, só eu que sei fazer. Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Legal, Rogério Assis transmitiu o empate do Peixe 1-1 contra o time do Santo André. E a partir de agora, torcedor brasileiro, Corinthians e Palmeiras imediatamente para a Baltec, que impermeabiliza e colore o Brasil. Baltec para você, antigoteira, é impermeabilizante super flexível para você aplicar na sua laje, parede e telhado. Baltec, antigoteira, escala na Bandeirantes, ultimão. Manda pro ar, capela com banco e tudo. Salve o do time do Corinthians, definido pelo técnico Fernando Lázaro, com Cássio, Fagner, Gil, Bruno Mendes, Fábio Santos e Rony, Juliano, Beto Augusto e Adson, Roger Guedes e Roberto. Esse é o time principal. No banco de provas, nós temos Carlos Miguel, Rafael Ramos, Fausto Vera, Maicon Romero, Caetano, Paulinho, Giovani, Matheus Bidu, Matheus Araújo, Balbuena e Duqueiroz. Vi muito da Neoquímica, Arena Ulisses Costa. O futebol da Bandeirantes, escalado Corinthians de Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos, Rony, Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes, Yuri Alberto e Adson, escalado o time do Timão para você, torcedor brasileiro. No microfone da Bandeirantes, no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, você ligado no futebol Bandeirantes para Baltec. Baltec Antigoteira é impermeabilizante super flexível para você aplicar na laje, telhado, parede. Baltec Antigoteira e escala o banco do Timão, Capela. Vamos lá, o banco do Corinthians de Carlos Miguel, Rafael Ramos, Fausto Vera e Maicon, Romero, Caetano, Paulinho, Giovani, Matheus Bidu, Matheus Araújo, Balbuena e Duqueiroz. O Baltec Antigoteira ainda pode ficar exposto ao sol, chuva, receber pedestres, escalando o time do Palmeiras. Baltec Antigoteira escala o verdão da Bandeirantes. Diz aí, Solera! Boa noite, Ulisses. O Palmeiras do técnico Abel Ferreira, que busca sua 100ª vitória no comando técnico do Alviverde. Vem a campo com 21 no gol, Everton, 2, Marcos Rocha, 15, o capitão Gustavo Gomes, 26, Murilo e 22, Piquerez. Meio de campo de 8, Zé Rafael, 25, Gabriel Menino e 23, Rafael Veiga. No ataque, 10, Rony, 7, Dudu e 16, o garoto Hendrick. No banco, 1, Vinícius, meia dúzia, Vanderlan, 11, Tabata, 12, Mike, 13, Luan, 17, Giovani, 18, Flaco Lopes, 19, Breno. Breno Lopes, 20 Atuesta, 29 Navarro, 30 Jailson e 35 Fabinho. Como é diferente essa Baltec, meu amigo, é! E lembre-se, quer que a umidade no canto da parede perto do chão, não adianta só pintar, tem que ir de Baltec Rodapé. Baltec Rodapé, escala a arbitragem do jogo. Rafael Claus apita o jogo, quem vem junto aí, Soler? O assistente número 1 é Marcelo Vangácio, 2, Rafael Tadeu Alves Souza, o quarto árbitro, Guilherme Francisco Maciel, e olho nele, no VAR, Márcio Henrique de Góis. Baltec, antigo teira na sua laje, telhado, parede, Baltec, impermeabilizando de colorindo o Brasil. Você vem comigo, torcedor brasileiro, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vai começar o jogo, você ligado no futebol, Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. Pegar boa noite, Ronaldo, Giovanelli, Marcos Assunção, boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ulisses Costas, vimos aqui o Juliano, né, no lugar de Duqueiroz, e começa o jogo. E aí, Assunção? Boa noite, Ulisses, boa narração. Ação para você, boa noite a vocês, ouvintes da Rádio Bandeirantes, bom jogo para todos. Apito o árbitro, a bola rola, se ela rola, deixa ela rolar. E sai jogando o time, a bola foi solta para Rony, dominou na entrada da grande área, Rony dominou pro time do Corinthians, bateu pro gol, explode na marcação, vai embora pra linha de fundo, escanteio direito pro time do Corinthians bater, muita gente chegando na Neoquímica Arena, muita chuva na Neoquímica Arena, escanteio pro time bater, vem Renato Augusto para a cobrança pelo setor de direito do campo de ataque, escanteio pro time do Corinthians bater, Renato Augusto partiu pra bola, correu, bateu, levantou no gol, subiu de cabeça, Gomes vem pra tirar, soca, tira dali de qualquer maneira, a bola volta, volta com um toque de bola de Roger Guedes, põe pra fora, o Everton cortou, Roger Guedes cabeceou, põe pra fora, linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Palmeiras bater aí, e aí, Capela. A atmosfera do estádio é simplesmente fantástica. A bola volta, volta do campo de defesa, recolhe pelo campo de retaguarda, sai jogando o time do Corinthians, a abertura foi feita à frente com o Yuri Alberto, domina pro timão, soltou para Roger Guedes pelo setor de esquerda, campo de ataque, ele vem pra finta, vai pro breque, tenta um toque de bola, pode soltar à frente, já domina o time corintiano, abriu para o Yuri Alberto, dominou pro Corinthians, rolou, jogada para trás, tenta um toque de bola no comando de ataque, para Renato Augusto, dominou, enfiou a bola à frente, tentou buscar a jogada, segue, afasta o time de defesa. Para marcar falta para o time do Palmeiras, intermediar a campo de defesa, falta para o time do Palmeiras bater. Impermeabilizamos de colorido do Brasil. Falta para o time do Palmeiras bater pelo seu campo de retaguarda. É para o Palmeiras bater. O gol sentindo no lance anterior aí, Capela. Envolvendo o Bruno Mendes, jogador que tentou antecipação em cima do jogador paraguaio. Ele acabou tomando uma pancada no rosto. Klaus, uma machucada. Tudo normal com o capitão do Palmeiras. Marcada primeira do jogo, né? O Kimi querendo é derby 0-0. É falta para o time do Palmeiras, para o terceiro jogador do campo de defesa, se posiciona Gomes, Gomes bate, falta com o time na intermediária, está jogando pelo seu time, com o Piquet, brilho, brilho, está jogando com o time na zaga, Gomes domina, recorde o time, o capitão do Fragilizar os seus negócios. Preza a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress Brasil, Rony caído. É a segunda pegada que ele acaba recebendo do jogador do time do Corinthians. A primeira, o árbitro marcou falta e agora também acabou paralisando uma falta na região do cóccix do jogador do time do Palmeiras. Já recuperado, está de pé. E o Gomes conversando. Assim como o Murilo e o Everton. Chove muito na Neoquímica Arena. Comecinho de jogo, lição. A bola volta, volta no campo de. Na zaga central para Murilo. Ele abre a jogada pelo setor de esquerda. Quebra-ataque, vem para o jogo. O time do Verde. Lançamento a frente. O time do Corinthians com o Watson. Ele chega, briga, ganha. Mas o árbitro para o jogo. Acabou marcando a falta do Watson pelo setor de esquerda. Falta, campo-ataque para o time do Palmeiras. Bater Dudu, tá caído. Falta em cima do Dudu. O Hendrick também cai por ali. Reclama com a arbitragem porque fora de jogo. Foi pegado ali o camisa 16 do time do Palmeiras. O Hendrick que não marca há 10 jogos como profissional. Você comigo na Bandeirantes, não tá sabendo da novidade? A Estrela Bet lançou o Estelar, o jogo que tá bombando nas redes. Mesmo Estelar. A parada do jogo é feita para o setor. Você ligado no microfone. É pelo setor de esquerda, perigosa. Veiga partiu, a bola correu, bateu. A faixa. Para tirar de qualquer maneira, Renato Augusto. A bola volta na intermediária. Piqueires tentou levantamento dentro da grande área. Subiu Fagner de cabeça, toca na bola, tira o perigo. A bola volta, volta do time corintiano para ser jogando. Ganha lateral, Fagner. Na dividida. Já cobra tudo pelo time do Corinthians. Tenta ser jogando pelo seu canto. Mal lance. Ele perde. Yuri Alberto, mal 5, 6 jogos com a camisa do Corinthians, Yuri Alberto. Na semi-capital, semi-capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse semicapital.com.br. Barra Bandeirantes. A bola volta, volta com o time do Palmeiras. Vai embora para a linha de fundo, está parado o jogo, marcado o tiro de meta. Pro time do Corinthians, bater aí, Sonera. E agora foi muito experiente o Fábio Santos.